som, aumenta o som. Eu vou desabafar. Ele me deixou. Não quer mais me amar. Ele me traiu. Feriu meu coração. Mas eu não sei porquê. Não esqueço dele, não. É uma saudade cheia de raiva. É um ódio cheio de amor. Garçom, traz uma nossa bem gelada. Que eu vou me afogar nas mágoas desse amor. Um gole pra lembrar, um gole pra esquecer. Que eu levei, machuque e faz doer. Hoje eu quero é beber. Um gole pra lembrar, um gole pra esquecer. Hoje eu quero é beber. Um chifre que eu levei, machuque e faz doer. Hoje eu quero é beber. Pra lembrar, pra esquecer de você. Você.